amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra, ô moça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui colar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdida, vem comigo assim, véi. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Repertório novo excelente, mora aqui, meu patrão. Amar, amei, gostar, gostei. Agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui colar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não arrocha bem gostoso. Vem, vem, vem, vem. Não dá mais. É uma briga em cima da outra, ô moça. É uma briga em cima da outra. Vou mandando um grande abraço pra minha amiga Sumida Produções.